dona minha. Tô soltinha, mas não tô sozinha. Faço o que eu quero, porém a vida é minha. Fico com quem eu quero, faço o que eu quiser. Faço o que me vai bem, não o que você faz. Faço o que acho certo e ninguém vai mudar. Tem que ter esse dia, faço o que te ensinar. Se eu vir a noite, isso é problema meu. Se eu bebo, é um problema meu. Tinha.